e ofereceres o roteiro seguro do Evangelho. Terás a moeda da esperança para distenderes ao desafortunado, que tudo perdeu no jogo da ilusão e agora está à borda da loucura ou do suicídio. Contribuirás com a oração intercessória, quando outros recursos já não sejam utilizáveis, junto ao que se permitiu colher pelas circunstâncias infelizes que ele mesmo engendrou e das quais não pode escapar. Distenderás o lenço do conforto, sugerindo que o perseguidor reconsidere a atitude, pois que mais tarde será ele o perseguido. Lembrarás o impositivo das leis divinas a aqueles que se facultam desonestidade e torpezas morais, se tiveres compaixão. O mestre, apiedado daqueles leprosos, sugeriu que se apresentassem aos sacerdotes, acontecendo que, em pleno caminho, se tornaram limpos. Todos possuímos males que nos maculam o espírito e nos maceram interiormente, apiedando-nos do próximo. Credenciar-nos-emos a compaixão do Senhor, que nos favorecerá com a oportunidade de nos limparmos pelo caminho, também, antes de nos apresentarmos à lei. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Alex Bonafini. Boa noite, Wilson. Boa noite, Juliano. Boa noite, queridos ouvintes. É com muita alegria que nós novamente estamos aqui nessa noite para fazer parte deste programa muito importante para a propagação da doutrina espírita e do cristianismo. O tema desta noite ele é muito interessante, essa primeira mensagem. A compaixão, a piedade, são sentimentos do mais alto que late, irmãos do amor. Haja vista que a compaixão, a piedade, nos faz melhores cada dia que passa, porque olhamos os outros seres como nossos irmãos, diferentemente da pena. Sentir pena de alguém é pejorativo, é negativo, emana uma carga maléfica, uma carga negativa, uma carga ruim. Por exemplo, coitado, quando nós falamos assim, é péssimo para outra pessoa, porque ninguém é coitado. Somos todos filhos de Deus. E Jesus disse: vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, nós não somos coitados. O que falta muitos de nós é autoestima, é amor próprio. Quando nós temos compaixão de alguém, nós procuramos compreender as mazelas alheias, procuramos olhar no fundo da alma para podermos seguir adiante. Porque se julgarmos inadvertidamente todos que passarem pelo nosso caminho, que responderem de forma contrária ou que forem ingratos conosco, nós nunca seremos felizes, porque a nossa felicidade será proporcional à felicidade que fizermos a outra. Eu gosto muito de analisar a origem das palavras. E quando a gente fala sobre compaixão, a gente pensa em paixão e em com. Paixão, numa de suas traduções, né, de suas interpretações, significa sofrimento. Sofrimento mesmo, por isso que dizemos a paixão de Cristo, por exemplo. E compaixão, então, seria o ato de sofrer junto. É sentir o sofrimento que a outra pessoa está sentindo. O mesmo vale para a palavra compadecimento. Então é compadecer, padecer junto com aquela pessoa. O que nos leva à necessidade de sensibilização. Eu acredito que, em função dos próprios compromissos da vida moderna, que a gente assume da correria do dia a dia, a gente acaba se afastando um pouco da natureza das coisas. a gente acaba se tornando seres de rasos, seres rasos, com pouca profundidade. Falta tempo para olhar no fundo dos olhos de alguém, de fato, para perscrutar aquela alma e tentar entender o que ela sente de verdade quando ele lhe conta um problema, uma dificuldade, por exemplo. Raramente a gente responde perguntando-lhe ainda sobre o problema dele e como você se sente sobre isso, escutando atentamente, porque nós estamos mergulhados de tal forma em nossos próprios problemas, que são muitos, é claro, que baseados nas escolhas que nós fazemos, mas que geralmente quando alguém fala de uma dificuldade, a gente logo pensa em uma nossa, equivalente àquela. E muito embora não seja esse o objetivo, às vezes as conversas descambam para uma competição de desgracença, né? Um conta uma dificuldade, você conta uma dificuldade muito maior. Num grupo de pessoas lá, um reclama que está com dor de cabeça, o outro tem enxaqueca, o outro tem uma ainda pior, mas ninguém se oferece para buscar ali um remédio, uma aspirina para aquele coitado que está com dor de cabeça. De fato, a gente não se atenta à dor do outro, porque nós, em função da vida que vivemos, a gente vai se enregelando. O nosso coração vai sendo recoberto por camadas e camadas de sombra, né, da desatenção que nós temos conosco e com as outras pessoas. Porque o Alex falou muito bem, Alex, sobre o auto-amor, autoestima, porque, na verdade, o que a gente faz com o outro, a gente está fazendo com a gente primeiro. Essa falta de atenção, de profundidade que nós temos com a outra pessoa, não é porque nós somos maus por natureza, não é isso. É que, novamente, a gente vive distraído com as coisas de valor reais. E a gente se distrai até com a gente mesmo. Muitas pessoas não sabem o que sentem verdadeiramente com relação a esta ou aquela situação. Né? Ela vai se levando pelas emoções da sociedade. Né? Ela sente raiva quando todos sentem raiva. Né? Ela fica feliz quando todos ficam felizes. Mas, de fato, ela não sabe o que a deixa feliz. Né? Ou o que a magoa profundamente. Sendo assim, como ela pode observar o outro? Como é que ela pode se aprofundar sobre a dor do outro? Então, eu acredito que uma necessidade, a necessidade urgente para a gente, seja a necessidade de diminuir o passo, de andar mais devagar, observar o caminho, observar nós mesmos, olhar para dentro de nós, viver realmente as situações e nos permitir sermos afetados pelas pessoas. Porque esse é o sentido da palavra afetividade, é a capacidade de afetar e também de ser afetado. Mas isso parece fraqueza, só que aí eu faço um pequeno adendo, né? A gente tem que tomar cuidado com a diferença entre sensibilidade e sentimentalismo. Porque o sentimentalismo é aquilo que enfraquece, por exemplo, que você falou, Alex, a dó, né? A dor é uma espécie de sentimentalismo. Um exagero. Um exagero, né? Um superlativo de sentimento, mas que não tem ação, né, positiva por trás. Nenhuma. Nenhuma. E o sentimentalismo é isso. Né? É uma pessoa conta uma coisa, você conta outra, ou então fala, ai, né? Ai, como é que pode? Conta mais. Mas, na verdade, é só uma forma de potencializar o mal, muitas vezes, mas que não vem acompanhado de uma ação que possa diminuir, de fato, aquela dor. Né? Resolver aquela situação. É reativo, né, Wilson? Não é ativo. A maioria das pessoas vivem reagindo aos fatos. Elas não agem. Se nós, ao acordarmos e sairmos para o trabalho, ou para a nossa caminhada, ou para outros afazeres, e observarmos a face das pessoas, nós podemos tirar muitos ensinamentos para nós mesmos. Porque o homem está sofrendo devido a querer se encaixar nessa loucura e nessa correria diária. Então, as pessoas estão deixando de observar os seus vizinhos, as pessoas estão deixando de observar o seu semelhante, uma mãe que sofre, um motorista que está apressado, o outro que está com transtorno e precisa seguir adiante. Os transtornos são diversos e cada vez mais eles estão sendo demonstrados. E aí vem a nossa tolerância, a nossa compaixão, a nossa piedade. Por exemplo, vamos colocar um fato recente, o atentado que houve em Barcelona, vitimando fatalmente 13 pessoas. Se nós temos que ter compaixão, e é duro isso, mas isso é o cristianismo puro, das pessoas que vieram a falecer e a desencarnar mediante tal atentado, os terroristas também merecem compaixão, porque eles estão perdidos no fanatismo religioso, na loucura insana, que ao invés de nos encaminhar para Deus, nos desviam. Daí, nós devemos lembrar que nós temos inimigos. As pessoas não são obrigadas a gostar de nós, mas nós não podemos ser inimigos das pessoas, porque daí a responsabilidade é nossa. E cada um responderá por aquilo que faz. Desta feita, eu me lembro rapidamente de uma prece que uma vez o Divaldo fez, que o Bezerra lhe ensinou, da seguinte maneira: oro hoje por aqueles que sofrem, mas oro principalmente por aqueles que fizeram sofrer. Oro por aqueles que foram roubados, mas oro principalmente nessa noite pelos roubadores. Porque nós nos lembramos das vítimas, mas esquecemos daqueles que vitimaram, que estão perdidos na loucura e na insânia. Então é aí que devemos praticar a caridade fielmente como Cristo ensinou. E só um parágrafo que me chamou a atenção aqui é quando ela diz: que te importa, porém, se o ingrato for o outro? Sobre aquelas pessoas que, na alegação de que não adianta ter compaixão, né, porque as outras pessoas são ingratas, é a pergunta: o que te importa se o ingrato for o outro? Veja bem que coisa interessante, né? Se o outro for um ingrato, você já fez o bem que poderia fazer. E a responsabilidade é dele, né? A responsabilidade é dele. Mas tem um outro aspecto, né? E isso eu vi numa mensagem do Chico, muito interessante, que ele dizia que os criminosos, os delinquentes, também têm mães, muitas vezes desencarnadas, que os acompanham. E se a gente estender um pouco essa ideia, cada um de nós tem um espírito que nos guarda, que nos acompanha desde o nosso nascimento até o nosso derradeiro dia nessa terra. E se nós, né, iludidos que estamos com as coisas materiais, nos tornamos ingratos, vez ou outra, ou sempre, se é o caso, esses irmãos não. Esses irmãos desencarnados, esses espíritos que estão em condições melhores do que a nossa e que nos acompanham, eles não, eles estão sempre atentos. Então, quando alguém faz alguma coisa, algum bem, por seus tutelados, esses irmãos certamente pedem a Deus e agradecem a Deus por aquele que ajudou aquele quem ele está ajudando também, que está ajudando em sua tarefa. Dessa forma, sob esse entendimento, não existe ingratidão. Se todos nós estamos sendo velados o tempo todo, né, acompanhados o tempo todo por espíritos mais elevados do que nós, então quando nós irradiamos um pensamento bom, seja para quem quer que seja, para aquele irmão que está na rua, né, nesses dias de frio, sob as marquises, na chuva, se nós não podemos fazer nada, não podemos recolhê-los, né, se temos até alguma dificuldade por questões de segurança, de nos aproximarmos, mas nós podemos, como o texto diz aqui, fazer uma prece. Ou como o Alex bem colocou nesse caso lá em Barcelona, na Espanha, nós não podemos ir até lá, mas a gente pode fazer uma prece por aqueles que se foram e pelos criminosos também. É o que a gente pode fazer. Agora, aqueles criminosos estão desencarnados, né, aqueles 5 que foram mortos pela polícia, eles também estão precisando de ajuda agora, né? E certamente, a Joana nos diz também em outra ocasião que todas as preces que são impessoais são atendidas. Isso é, tudo que nós pedimos, que não é para a gente, que é para outra pessoa, elas são atendidas. Talvez não da maneira como a gente acredita que seja atendido, mas todas as preces, elas são contadas e são, né, utilizadas depois em benefício daquele a quem a gente pediu. Olha que poder, Alex, nós temos em mãos. É o que André Luiz chama de prece intercessória, né? Isso, quando prece você intercessória. intercede a favor de. E quantas vezes nós intercedemos a favor de outros em nossa prece? Apesar da maioria das vezes a gente pedir para a gente tudo da hora, a gente querer o melhor. A lista de compras, né? Nossa, a lista de... É que nem aquela historinha muito interessante que diz que o homem entrou na lojinha de Deus. E entrando na lojinha de Deus, ele... Nossa, que interessante que tem aqui. Aqui tem compaixão, aqui tem amor, aqui tem perdão, aqui tem fé. O que você quer? Ah, dá uma porção de compaixão, outra de amor, outra de fé, outra de perdão. Ah, tá bom. Ele falou, vou voltar com duas sacolas imensas na mão. Quando foi ver, saquinho pequenininho, assim, parecia que tinha um monte de sementinha na mão. Falei, que é isso? É o que eu pedi? Mas eu pedi bastante. É, mas aqui nós só vendemos as sementes. Quem tem que frutificar é você. Daí nós temos a sementeira da bondade dentro de nós, porque nós somos perfectíveis. Foi dito, Kardec perguntou aos imortais onde estão escritas as leis de Deus, e os espíritos responderam, na consciência. Então, se nós temos as leis de Deus na consciência, para fazer o bem, é um pulinho. Olha, Alex, eu não podia deixar de aproveitar essa deixa sua, falando sobre sementes, para acrescentar sobre a humildade. Eu gosto muito da palavra humildade, que também vem de um outro termo, do latim, é humus. Humus significa terra, mas não uma terra qualquer, a terra fértil. A gente até hoje usa humus para mistura na terra para poder... Né? É plantar e a planta crescer forte. Então, a humildade é isso. É uma terra fértil. Então, significa, num primeiro momento, que todos estamos no mesmo nível, no nível da terra. Não, ninguém há superior ou inferior. Então, humildade é se considerar exatamente igual às pessoas. Mas, sobretudo, nesse entendimento de humildade ser terra fértil. Então, um coração humilde é um coração pronto a receber essas sementes. A semente da compaixão, né? A semente do amor, da caridade, ele está pronto para receber. E recebendo, né, essa semente vai germinar e vai crescer e vai nascer uma planta forte ali, com certeza, com base na humildade. Interessante isso, né? A semente e o coração aberto para recebê-la. Se o nosso coração estiver enregelado, duro, é como o semeador que saiu a semear e jogou a semente na beira do caminho, né? Foi pisoteada e... Exato. Não veio frutificar. Amigos ouvintes, muita atenção para esta frase. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção! Comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. São elas: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e A Gênese. Lembrando que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Alferes José Caetano. Nós vamos agora para a nossa mensagem de abertura. Nós vamos ouvir hoje a mensagem do Espírito Emmanuel, encontrada lá na obra Coragem, psicografada por Chico Xavier, chamada Hora Difícil, linda mensagem, na voz do saudoso ator Paulo Goulart. Hora Difícil. Os amigos espirituais auxiliam aos companheiros encarnados na Terra em toda parte e sempre, sobretudo com alicerces na inspiração e no concurso indireto. Serviço no bem do próximo, todavia, será para todos eles o veículo essencial. Contato fraterno por tomada de ligação. Suportarás determinadas tarefas sacrificiais com paciência, e através daqueles que se te beneficiam do esforço, os mensageiros da vida superior te estenderão apoio imprevisto. Darás tua contribuição no trabalho espontâneo em campanhas diversas a favor dos necessitados, e pelos irmãos que te cercam, oferecer-te-ão esperança e alegria. Visitarás o doente e, utilizando o próprio doente, renovar-te-ão as ideias. socorrerás os menos felizes e, por intermédio daqueles que se lhes vinculam à provação e à existência, dar-te-ão bondade e simpatia. Ajudarás a criança desprotegida e, mobilizando quantos se lhes interessam pelo destino, descerrar-te-ão vantagens inesperadas. Desculparás ofensas recebidas e, servindo-se dos próprios beneficiários de tua generosidade e tolerância, surpreender-te-ão com facilidade e bênçãos a te enriquecerem as horas. Permaneça o tarefeiro na tarefa que lhe cabe, e os emissários do Senhor encontrarão sempre meios de lhe prestarem assistência e cooperação. Entretanto, eles também, os doadores da luz, sofrem por vezes a intromissão da hora difícil. Quando o obreiro se deixa invadir pelo desânimo, eis que os processos de intercâmbio entram em perturbação e colapso, de vez que, entorpecida a vontade, o trabalhador descamba para a inércia. E a inércia, onde esteja, cerra os canais do auxílio, instalando o deserto espiritual. Amigos ouvintes, você que ligou o seu rádio agora, você está ouvindo o programa Visão Espírita. Nós acabamos de ouvir a mensagem Hora Difícil, de Emmanuel e Chico Xavier, narrada por Paulo Goulart. Vamos agora para o segundo bloco do programa desta noite. Neste bloco, nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Lembrando sempre que este é um estudo sequencial. Em cada programa, nós avançamos por um pequeno trecho e, durante a leitura, nós vamos acompanhando os comentários hoje aqui do nosso amigo Alex Bonafini. Mas você também pode participar pelo telefone. Mande a sua dúvida ou seu comentário pelo telefone 2105-6611 ou pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Tivemos um pequeno probleminha aqui com a internet, então talvez nós não respondamos as mensagens da página do programa Visão Espírita agora prontamente, mas responderemos, né, nos próximos dias. Nós estamos no capítulo 17 da obra e avançamos hoje para o item 3, com o texto denominado O Homem de Bem. É um texto de Allan Kardec. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrente de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá que prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar no caminho que se acha que a todas as demais conduz. Alex. O pior de tudo é o final aqui, que não estão enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, não? Pois é. Se a gente for ver Allan Kardec, ele é assim sucinto e ele é assim impressionante. Lendo um texto desse, né? Ele fecha o assunto de uma maneira que é Allan Kardec. É um dos textos mais importantes que tem na codificação, acredito. Tem uma parte dele que já se iniciou no Livro dos Espíritos, essa parte é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos, mas é fantástico, porque se você enumerar tudo aqui, e se você observar o primeiro parágrafo, ele é o suprassumo de tudo. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará: se violou essa lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo que ele desejara que ele fizesse. Se você observar este parágrafo, ele assambarca o texto inteiro. Porque se você fizer tudo isso desse primeiro parágrafo, você vai ter fé em Deus, você vai ter fé no futuro, você vai ter o sentimento de caridade, de amor ao próximo, você vai respeitar nos outros as convicções sinceras. É fantástico o texto e nós temos ele amplamente para estudarmos parágrafo por parágrafo, porque isso vai ao encontro do que o Espírito de Verdade nos ensinou. Quanto que o verdadeiro espírita é aquele que realiza sua transformação moral e que faz os demais esforços para podar suas más inclinações. Então, é aos poucos. O problema é você olhar esse texto e querer sair agora na rua, ah, vou fazer tudo isso. Aí você vai se sentir fracassado, porque a sua expectativa não foi alcançada. E você vai falar, ah, não vou ser homem de bem, então não vou fazer nada. Mas é que a gente tem que entender, como a própria filosofia tolteca coloca nos quatro compromissos, o último, em qualquer situação, dê o melhor de si. Nós temos que dar o melhor de nós hoje. Aí eu vou fazer um pouquinho desses daqui. Ah, vou fazer uns 3 ou 4. Aí amanhã eu vou procurar fazer outro. E aos poucos, gradualmente, ir se aprimorando. É este o grande segredo. Porque se nós já vivemos reencarnações inúmeras, nós teremos ainda inúmeras reencarnações sem fim para alcançar a perfeição relativa, não absoluta, que somente o Criador a tem. Então, nós não devemos ter pressa. Tem alguns milênios pela frente, alguns bilhões de anos, socorro, né? Socorro, meu Deus. A gente pensa em Jesus, né? 4,5 bilhões de anos atrás. Ele foi o modelador, né? O demiurgo, como diz J. Herculano Pires, o demiurgo da Terra. Então, há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um Cristo. Já era um Espírito que alcançou o grau mais alto de pureza, que, segundo André Luiz, vive uma comunhão indescritível com o Pai. Essa comunhão indescritível, André Luiz não consegue descrever, não pode descrever, né? Porque está muito distante. Jesus é um médium de Deus. Enquanto os médiums são médiums de outros Espíritos, Jesus é um médium de Deus. Através de Jesus se reflete a vontade de Deus. Agora, nós olhamos para isso, imaginamos onde estamos hoje. Nossa. Tem como fazer uma análise superficial você lendo as obras básicas. Por exemplo, o Haroldo Dutra Dias diz que o Jesus, ele é como se fosse um irmão mais velho com 40 bilhões de anos de diferença da gente. Só isso. Se nós observarmos a evolução anímica, que se nós iniciamos no ser unicelular, na mônada, até a evolução, passando por todos os reinos, a se transformar num ser com trilhões de células e com a inteligência desenvolvida, com raciocínio lógico, se nós observarmos questão de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta a diferença entre os animais e os homens, os Espíritos respondem a mesma diferença entre os homens e Deus. Então, aí nós vemos o quão distante nós estamos da perfeição. Olha, Alex, é até interessante você dizer isso, porque eu comentei sobre esse assunto hoje, durante o dia de trabalho lá com um amigo. Nós estávamos comentando, e eu lembrei, de uma palestra que eu vi com Neil deGrasse Tyson, que é um astrônomo, né? Tem um programa na net, um documentário chamado Cosmos, dele, na net, fantástico. Ele faz uma comparação do ser humano com o primata, com o macaco. Do ponto de vista genético, se eu não me engano, é algo em torno de 1%. Nós somos diferentes de um macaco. A grosso modo, seria isso. Aí ele diz assim, reflitam sobre isso. No ser humano, todas as nossas conquistas científicas, todo o nosso conhecimento, toda a nossa arte, as grandes sinfonias, as orquestras, as poesias, né? As grandes óperas, tudo, todas as tecnologias, tudo isso reside em 1% de diferença nossa para o macaco. Nossa, estamos longe, hein? Agora, pensem, vamos tentar imaginar se a gente consegue ter uma conversa racional com um irmãozinho desse, com um macaco. Impossível, né? Impossível. O máximo que a gente consegue é fazê-lo apertar um botãozinho para ganhar uma banana, né? Que é mais um condicionamento do que propriamente uma racionalidade. Pense agora na diferença de Jesus e nós. Sim, é. Se você for essa ver, comunicação, é essa comunicação entre Jesus e nós. O quão difícil. O quão difícil. Aí ele vem, a única forma é ele toma um corpo, né? Ele vem e ele conversa com a gente contando historinhas, né? As parábolas são pequenas historinhas do semeador, da semente, do filho pródigo, para que a gente pudesse entender. E a gente está aí há 2000 anos discutindo, tentando entender ainda essas historinhas. Sim. Isso a conclusão é o que você disse. Nós não podemos acreditar que a gente vai sair pela rua, hoje ainda, agindo como homens bons na sua totalidade, no que esse texto nos remete. Mas a gente pode começar, dá para começar. E ainda falando do primeiro parágrafo que você disse, Alex, fala assim: a lei de justiça, amor e caridade. Esse é o homem de bem, ele cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Há pouco tempo atrás eu fiz uma palestra sobre justiça, o que me fez pesquisar alguma coisa sobre o assunto. E aí eu me lembro de uma pergunta, Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, em que consiste a justiça? E a resposta é sucinta. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos outros. E Kardec avança e pergunta em que são baseados esses direitos. O Espírito da Verdade responde na lei dos homens e na lei de Deus, nas leis naturais, que é claro que as leis de Deus se sobrepõem às leis dos homens. Então, a gente entende, todos nós temos o livre-arbítrio, não temos? A gente pode fazer o que quer. Sim. Podemos, ninguém tudo impede a gente de fazer nada. Mas nem tudo nos convém. Nem tudo nos convém, mas de fato podemos, né? Então, se a gente pode fazer o que quer, todo mundo pode fazer o que quer. Sim. Então, assim como você falou no bloco anterior, o motorista da van lá na Espanha, que atropelou 14 pessoas, o número aumentou, que atropelou aquelas 14 pessoas, ele poderia ter feito aquilo? Poderia. Poderia e fez, né? Então, o homem de bem é o que respeita o direito dele de ter feito o que fez. Ele tem direito de ter feito aquilo? Ah, mas você não está pensando no direito das famílias que perderam os seus entes queridos? Sim, nós estamos pensando neles também. Nós, quando retornamos à Terra, a gente retorna suscetíveis a tudo que tem na Terra, né? Quando a gente volta para cá, a gente está suscetível à bala perdida, à ação de pessoas, né, numa condição de ignorância maior do que a nossa. Então faz parte, né? A natureza das coisas é assim, a natureza do nosso mundo é assim. Então não adianta criticar aquela pessoa como se ele fosse o pior ser humano do mundo, porque ele não é. Então ser bom é isso, ser um bom homem é entender que ele pode fazer o que ele quiser. Sim, exatamente. E o que me remete a esse texto é uma parábola de Jesus, que eu acho que é uma das mais importantes, que é a parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano, ele resume tudo isso daqui, porque o homem descia de Jerusalém para Jericó. E ele é, então, surpreendido por malfeitores que roubam tudo que ele tem, batem nele e deixam semi-morto no chão. Passa um sacerdote e nada faz. Passa um levita, nada faz. E, por fim, passa o samaritano, desce da sua montaria, porque tem compaixão daquele que está no chão. Passa azeite, passa vinagre, vinho em suas feridas, em faixa. Coloca na montaria, leva até uma estalagem, dá 2 denários para o estalajadeiro, após ter passado uma noite inteira cuidando do homem. E diz, o que despenderes a mais, quando eu retornar, eu pagarei. Aí Jesus pergunta ao doutor da lei que o havia questionado. Qual desses três parece ter sido o próximo daquele que foi assaltado? Aí o doutor da lei responde, aquele que praticou a caridade. Ele falou, então vai e faz o mesmo. Esse texto ele é tão interessante de Jesus, porque ele coloca o bom samaritano como o herói da história. Mas Jesus é um ser tão fantástico, que ele poderia ter escolhido um fariseu, um saduceu, que eram os religiosos da época mais nominados. O samaritano era odiado. Das 11 tribos de Israel, era a tribo dos samaritanos que se separou e passou a ser odiado por fariseus e saduceus. Então, quando fariseus e saduceus andavam à rua e viam um samaritano, eles diziam, raca, e escarravam do lado, que era um ato de desprezo. E Jesus pega este homem desprezado para ser o herói. Agora a questão é, por que que o sacerdote não socorreu aquele homem? Por que que o levita não socorreu aquele homem? O levita, que é auxiliar do sacerdote no templo? Por uma questão básica de religiosidade e de culto externo, que nós muitas vezes perdemos o amor quando nos preocupamos com convenções. Porque entre os judeus, entre os hebreus, se uma pessoa cai morta no meio da multidão, todas se tornam impuras. Elas têm que ir para o templo fazer um ritual de purificação. Então aqueles homens não foram socorrer aquele que estava caído, achando-o morto, porque eles poderiam se infectarem, deixar de ser puros. Ao passo que o samaritano não se importou com isso. Então Jesus dá um ensinamento em cima das convenções que você deve fazer o bem sem olhar a quem. E entender algo que você, Wilson, acabou de falar a respeito da, que você leu a respeito da justiça. Foi escrito um livro há uns 20, 30 anos que chama A Regra de Ouro do Sucesso. Eu não me lembro o autor. Eu só sei que ele estudou 25 anos para definir, sabe qual é a regra de ouro do sucesso? O livro inteiro? Fazeis aos outros aquilo que gostaria de receber. 25 anos ele demorou para estudar entre os homens que tiveram mais sucesso no mundo, que tem mais dinheiro, aquilo que Jesus já houvera ter falado há 2 mil anos atrás. Alex, e o que você falou sobre a religião é bem isso, né? Eu acho que não houve nada que Jesus tenha combatido mais do que a hipocrisia. Sobretudo a hipocrisia dos religiosos, né? De sua época. E aqui não é, de minha parte, uma crítica à religião. Mas se a gente analisar a época que é considerada a época mais obscura da humanidade, que é a Idade Média, que vai ali do ano 500, né, do século 5, 400 e pouco, até 1400 e alguma coisa, quer dizer, são quase 1000 anos. 1000 anos de Idade Média são os 1000 anos em que a religião predominou, em que a religião dominou o Estado. Tem gente, né, que fala que Deus tirou férias. Deus tirou férias, 1000 anos de férias, tomara que não tire férias de novo, viu, Alex? Socorro! Então, você veja que aqui, o período mais sombrio é o período que a religião dominou. Sim. Então, o que mostra para a gente que a questão realmente não é religião, né? E Jesus, com essa parábola que você lembrou aqui, essa linda parábola, aliás, nos remete exatamente a isso. Não importa quem são as pessoas, a religião que professam, o que acreditam, suas crenças, né? O que importa é que aceitemos cada um como é, entendamos o nosso papel, a nossa responsabilidade com as pessoas, né? Que estendamos a mão para aqueles que vêm atrás da gente mais devagar, que tenhamos paciência com aqueles que vão à frente também mais devagar, e se a gente se puder agarrar aquele que vai na frente mais rápido, a gente se agarra também, a gente está no meio, né? Né? Não somos os melhores e também não somos os piores. Sim. Vamos ajudando quem vem atrás e nos agarrando a quem vai na frente. E quem não conhece a Casa Espírita, não, isso é uma oportunidade de divulgar que as pessoas que querem conhecer, que querem adentrar, que querem participar de uma atividade, ao adentrar em um templo espírita, ninguém perguntará seu credo. E nem tampouco precisa abrir mão do seu credo. Não, de forma nenhuma. Você vai, recebe o passe, assiste uma palestra, recebe atendimento fraterno, você pode receber o benefício sem abrir mão de sua crença. Porque o Espiritismo, ele não busca saber a sua crença, sua opção sexual, sua opção social no que tange a partido político, a opção no dia a dia. O Espiritismo vê todos como irmãos. Você será muito bem recebido, não precisará abrir mão da sua crença e, ao receber o benefício, poderá retornar sem precisar ser cobrado de nada, que é esta verdadeira caridade que Jesus transmitiu a todos nós, fazer o bem sem olhar a quem. Me lembro um dia que uma moça, ela veio até mim e falou, Wilson, ela veio assim toda cheia de dedos, preocupada, falou, Wilson, mas sabe o que é? Eu adoro vir aqui, adoro ouvir as palestras, mas sabe o que é? Eu sou tão devota de Maria Santíssima, eu posso continuar? Mas é claro que pode, né? A gente não está aqui para criticar as suas crenças, não. Mas você vai ser convidada a reflexões, ao estudo, né? E você vai compreendendo melhor as coisas com o passar do tempo. Mas continue com as suas crenças, são todos bem-vindos, né, na Casa Espírita. Exatamente. O programa Visão Espírita, ele é patrocinado por um grupo de amigos, de companheiros, que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. O nosso agradecimento a cada um de vocês. Agradecemos também ao Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, que desde o ano de 1947 vem lutando pelos direitos dos trabalhadores. Nossa gratidão ali ao amigo Ciro Celso Piazza, da CCC Piazza, né? Empresa de tintas, tudo em tintas, a CCC Piazza, que há 47 anos vem, com certeza, deixando as residências, os lares do piracicabano mais coloridos. Né? Se você precisar de tinta, você encontra lá na rua Benjamin Constant, 1795, aqui no centro de Piracicaba. Anote aí o telefone da CCC Piazza, é 3437-5050. Nossa gratidão também à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. A USE é uma entidade que atua na divulgação e na unificação do movimento espírita. Entre as diversas ações promovidas pela entidade, destacam-se o jornal O Arauto, sob a coordenação lá do nosso amigo Jairo Capasso, a livraria espírita Allan Kardec e o Clube do B, que é o Clube do Livro da USE Piracicaba. Mais informações sobre como associar-se pelo telefone 3402-8022. E agora nós temos uma novidade. A USE tem também agora o Sebo. Então lá você vai encontrar grandes títulos, obras em ótimo estado de conservação. Né? Você pode fazer a sua leitura, o seu estudo e não gastar muito com isso. Obras a partir de R$ 5, R$ 6 você consegue adquirir lá no Sebo da USE. A USE conta atualmente com 30 casas espíritas afiliadas, integrando Piracicaba, Águas de São Pedro, São Pedro, Capivari, Rafar, Rio das Pedras, Charqueada, Iracemápolis e Laranjal Paulista. O programa Visão Espírita é transmitido todas as sextas-feiras, ao vivo, aqui pela Rádio Difusora M 650 kHz de Piracicaba, às 20 horas. E todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã, pela Rádio Brasil AM 690 kHz de Santa Bárbara do Oeste. Mas aqui uma notícia interessante é que você também pode ouvir o programa Visão Espírita ao vivo pela União Rádio Web. É uma rádio que transmite 24 horas diárias de programação espírita por meio da internet. Existem várias maneiras para ouvir a programação da União Rádio Web. Pelo seu celular, seja ele Android ou iPhone, você vai lá na loja do seu celular, pesquise por União Rádio Web e instale o aplicativo. É gratuito. Pelo site, digitando lá no seu navegador, uniãoradioweb.com.br. Ou pelo Facebook, diretamente, lá no facebook.com/uniãoradioweb. O primeiro post da página é um player. Você clica ali para ouvir e direto no Facebook você consegue ouvir a programação da União Rádio Web. Ao vivo, quando o programa Visão Espírita estiver ao vivo, ou as retransmissões durante a semana, que depois a gente vai dar os horários. Colabore você também. Ajude a manter a União Rádio Web e este programa, o programa Visão Espírita, no ar. Você pode anunciar o seu negócio, se você tem uma empresa, seja ela uma pequena empresa ou um grande negócio, no nosso aplicativo, né? Ou banners no site a gente pode colocar também, ou se preferir, você pode depositar qualquer valor, 10 reais, 20, 30, 50, 100, 1.000 reais, se você puder, na conta poupança, agora eu vou falar o nome, você anote aí, é 71850-4. Barra 500, agência 5189, Banco Itaú. Olha, se você não anotou, pegue lá a sua caneta, dá tempo, eu vou falar novamente, olha. É conta poupança número 71850-4, barra 500. A agência é 5189, no Banco Itaú. Não se esqueça, é claro, de identificar o seu depósito para União Rádio Web. Nós vamos agora, o Júlio vai liberar aqui para a gente, né, Júlio, um pequeno bloco comercial, pois nós voltamos com uma música muito alegre. A gente vai ouvir o que é, de Gonzaguinha, e retornamos para o terceiro bloco do nosso programa. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Visão Espírita. Uma ação do grupo Multimídia Espírita. Voltamos a apresentar o programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita.

o que é transmitido durante o passe e quais são os efeitos do passe sobre o paciente. Aí eu relembro Emmanuel, quando ele asseverou que o passe, eu acho uma definição curta, interessante, é uma transfusão de energia fisiopsíquica. E é interessante a gente colocar o físio, que é corporal, é físico, e o psíquico, que é da mente, do ânimos. Porque o que acontece? Quando nós aplicamos o passe, em realidade, nós doamos algo de nós. Isso, o médium, o passista, ele vai doar algo dele, né? Sim. Todos nós podemos ser passistas e transmitir algo de nós, porque o magnetismo, essa energia fisiopsíquica, é uma energia natural nossa. Todo mundo tem, Alex. Todo mundo tem. Porque o que acontece? Existe o fluido cósmico universal, que é a energia matriz para tudo que há de material no universo. Quando, ao reencarnarmos, e ao nos ligarmos a um corpo físico, nós absorvemos o fluido cósmico universal através de nossas células e metabolizamos, principalmente através das mitocôndrias, transformando em fluido vital, que é a energia que nos dá vida. Então, é essa energia, quando nós temos em excesso uma quantidade maior que não vai fazer falta para nós, que nós sempre temos as expensas, nós podemos doar ao nosso semelhante. Então, todos podem fazer a aplicação do passe. É algo que você dá de si. É uma energia viva que você dá de si. Por exemplo, a mãe que abençoa o filho antes de dormir, o amigo que abraça outro amigo, o esposo que abraça a esposa, com carinho, ele está transmitindo uma energia de si, ele está transmitindo o passe. Não, obviamente, como nós aprendemos no Espiritismo ou nas ciências místicas, com detalhes, com conhecimento aprofundado de como funciona a lei de fluidos e magnetismo, as formas de transfusão, de asepsia ou até de cura, mas nós fazemos isso dia após dia, isso é natural do ser humano fazer. Alex, e o espírito, qual é a participação dele? A parte espiritual. Ali o médium, ele está lá, o passista, né? Podemos chamá-lo de médium também. Médium passista. Médium eu adoro passista, esse termo. É. Porque ele está intermediando também, sim, de certa forma. Sim. Mas como é essa participação do espírito? Então, o passista vai doar este fluido vital, sim, esse princípio vital, então, que é essa energia que ele tem. Sim. Né? É a própria energia da vida dele. Ele vai doar para o paciente. Que é a energia magnética, segundo consta, na doutrina espírita, que o passe pode ser magnético, ele pode ser espiritual, pode ser misto. Não é magnético quando a energia provém apenas do médium, do seu corpo físico. É o caso da mãe, como você falou. Isso, é uma causa comum. Como os magnetistas, os que realizam a hipnose, eles se utilizam de magnetismo. É essa energia. Mas existe a espiritual, o ato espiritual, o passe espiritual que poucas pessoas procuram os seus benefícios. Por exemplo, em que momento? Quando você faz evangelho no lar. Você fazendo a prece, orando, os espíritos vão aplicar essa psicobioenergia em você, no caso deles é psicoenergia, né? Por causa que não tem eles o não corpo têm, físico. Eles não têm um corpo físico, apesar eles não têm energia vital. O perispírito, né? Mas eles enviam essas energias e realizam essa transfusão. Quando você assiste uma palestra na Casa Espírita, ou mesmo quando você está na igreja, está na sinagoga, existem espíritos que estão fazendo essa aplicação fluídica, a realização da psicobioenergia. Então, Alex, quer dizer que antes mesmo da aplicação do passe, lá na sala do passe, a pessoa já está recebendo lá, enquanto está assistindo a palestra, ela já está recebendo alguma coisa dos espíritos? As dispensas. É. Por isso é que a pessoa chega mal, chateada, e muitas vezes acha que é só a influência do palestrante e do seu tema. Não, existe uma equipe imensa de espíritos que chegaram antes no centro, preparando o ambiente, como André Luiz diz no seu livro, ionizam o ambiente para destruir as larvas astrais, as infecções fluídicas, para deixar puro o ambiente, para que aquelas pessoas possam receber o benefício fluídico. Recebem também o contato com o parente desencarnado, consolam o coração, acalmam o ânimo. Então, elas já estão sendo beneficiadas. Não seria necessário a pessoa se sentindo bem, sentindo os benefícios do passe, recebê-lo novamente na Câmara de Passes. Não seria necessário, porque esse é o passe espiritual. Entendo. Olha, quer dizer, então, pelo que você falou, a gente pode até concluir que, às vezes, o palestrante é só uma distração. Né? Ele tá, às vezes, ele está distraindo, porque, às vezes, o tema não é nem tão interessante para a pessoa. Mas ela tem que estar compenetrada de que a presença dela ali, a concentração dela, né, elevar o pensamento, pensar em Jesus naquele momento, né, o mesmo naquele conteúdo ali, ela está naquele instante já sendo assistida. O palestrante é o doutrinador, é o que vai pregar a doutrina. A pessoa vai receber do palestrante o benefício do conhecimento, mas fluidicamente ela vai receber as dispensas na casa espírita. E o que o passista na Câmara de Passe aplica, que veio da sua pergunta para a gente chegar aqui, é o passe misto, que juntando-se sua energia vital, junta-se a energia do mundo espiritual, dos irmãos espirituais. Ou seja, em realidade, nós acrescentamos a energia do mundo espiritual com a nossa e retransmitimos uma carga maior, direcionada, específica para a necessidade deste, daquele ou daquele outro. Então, os efeitos disso seriam na parte física e também na parte mental, perispiritual, física. O passe atende a todas as necessidades. Existem pesquisas que dizem que o passe tem uma possibilidade engrandecedora, e existem pesquisas sobre a depressão. Ajuda muito, porque nós sabemos que a falta de neurotransmissores, serotonina, noradrenalina e dopamina, causam a depressão. Mas é o cérebro que não está conseguindo produzir. Mas a ação do passe continuada, ela pode auxiliar a pessoa a fazer com que o seu cérebro funcione normalmente. Porque o passe, ele pode realizar a asepsia, que é a limpeza fluídica, que você pensa, oh, eu estou carregado. É interessante o tema, né? Estou carregado. Mas carregado porque, tudo bem, o tema... Ele é meio rústico, mas cabe. A pessoa se sente, exemplo, pesada, né? Que você absorve de ambientes e de outras pessoas, exato. Mas você absorve de si mesmo com pensamentos inferiores. Ele vai caminhando, parece que carrega o peso do mundo nas costas, peso, né? Quando ele chega mundo, ali. O mundo, mal-estar. Parece que você está com uma febre, com uma gripe, uma dor de cabeça, um mal-estar. Então, tem a função da asepsia. Tem a função da transfusão, porque existem aquelas pessoas no dia a dia que são chamadas de papapasse. Papapasse. É a pessoa que, onde você vai, ela... Ela suga a sua energia, você fala, nossa, tá é um vampirismo, quase, é um vampiro. É um vampiro energético, né? É um vampirismo. Aquela pessoa que você chega do lado dela, dá um cansaço, né? A hora que ela vai embora, você tá acabado, né? Você quer deitar e dormir. É aquela que você pergunta, tudo bem? Ah, péssimo, ela resolve horroroso, explicar. E a coisa... Aí a pessoa sai bem e você sai caído, porque ela sugou tudo de você. Pois é. Alex, a gente percebe também que para algumas pessoas... o resultado do passe é muito bom. As pessoas realmente alcançam ali o objetivo que querem, né? Elas se reanimam e a vida realmente segue outro caminho. Já para alguns isso não acontece. Quais são os fatores determinantes para a eficácia do tratamento pelo passe? Qual é o grau de influência, ou se existe um grau de influência do passista nesses resultados? Ou até mesmo do paciente? O que, que influencia para dar certo mesmo? Receptividade e refratariedade. Você precisa estar receptivo para ser beneficiado. Obviamente que aquele que vai ler e aplicar o passe tem que estar em condições de, porque senão ele vai ser neutro, ele não vai conseguir alcançar o seu mistério. Mas na pior das hipóteses, ainda a pessoa receberia os fluidos espirituais. Receberia, né? Da casa espírita. A pessoa não sai da casa espírita sem ser beneficiada, a não ser que ela não queira. Aí está a refratariedade. É a pessoa que se torna refratária aos benefícios. É a pessoa que vai à casa espírita porque alguém indicou, mas de fato ela não queria ir. Ela vai com o copo cheio, achando que não precisa de nada. Ou ela vai não acreditando, porque não é uma questão de crença cega. É uma questão de você quer ir à casa espírita para receber o passe? Procure conhecer o passe. Procure saber para que ele serve e como ele funciona. Que a ciência, existe as sociedades médico-espíritas exercitando, praticando e comprovando a eficácia do passe. A USP e outras universidades estão introduzindo o tratamento dos doentes, dos hospitais, o passe, o jorei, as bênçãos e etc. Todas as práticas, o reiki, justamente para auxiliar na recuperação dos pacientes. Então, procure conhecer para você. Ah, não, eu sei que não é uma fantasia, não é uma crendice. É algo que nós podemos receber, como podemos doar. Então é a receptividade, a receptividade da pessoa, quando ela senta ali. A vontade de querer ser beneficiada. A vontade. Então, a concentração, eu acredito também, você senta lá, fica pensando no... se você deixou o gás ligado em casa ou não, eu acho que isso atrapalha um pouco. Mesmo, né? Durante a palestra, isso atrapalha. Você tem que se concentrar, viver aquele momento. A gente sempre fala isso, né? Deixa para trás, né? Para fora lá os seus problemas, as suas preocupações. Pensa naquele momento em você somente, né? Não é um pensamento egoísta. Você vai lá naquele momento para receber, para pedir, né? Você está batendo a porta, né? E se prepara ali com gratidão, com respeito, e certamente, né, você vai ser atendido, com certeza. E tem um outro detalhe também que vale a pena considerar, que me veio na mente aqui, que além do querer ser beneficiado e da fé, que é um mecanismo para o fato acontecer, existe a preparação física da pessoa, que a gente não pode deixar de lado. Se é uma energia física, vai agir sobre o corpo físico, eu preciso estar com o físico mais ou menos imaculado para que eu possa receber o benefício. Então, se eu não posso beber e ir lá receber o passe, então. Se drogar? Bebida, né? Por exemplo, álcool, bebe lá uma cerveja e vou lá receber o passe. Não, de forma nenhuma, porque o álcool, né, ele vai para o sangue e vai impedir do fluido se propagar. Da mesma forma com a nicotina. Quantas pessoas que você vai à casa espírita, as pessoas terminam de fumar o cigarro na porta do centro e entram no centro para receber o passe? Isso não faz sentido. Coisa, isso é alimentação. É. Tem que ser frugal. A pessoa come um quilo de comida e vai receber o passe. Todo o sangue vai ser encaminhado para a digestão do alimento no estômago e daí não vai ter propagação de energia, não vai ter nada que resolva. Alex, e qual a regularidade adequada para receber o passe? Durante quanto tempo esse tratamento deve se estender? Por exemplo, se eu frequento a casa espírita toda semana, eu vou lá assistir palestra toda semana, tem algum problema se eu receber passe toda semana e pelo tempo que eu vou, toda semana, indefinido? Tem problema se você não precisar. É. Porque o grande detalhe do espírita é o raciocínio. Por isso que Kardec dizia que nós devíamos ter a fé raciocinada. Não é porque você vai à casa espírita assistir uma palestra que você tem que necessariamente receber o passe. Porque o passe não é o pão nosso de cada dia. É como um remédio, né? Se eu não estou doente, eu não estou com dor de cabeça, você me dá lá um Tilenol, tome aí, beba. Não, dá um antibiótico para você, Wilson? Eu não tenho nada, por que eu vou tomar isso? Exatamente, né? Então, não tem necessidade. Que... Você tem que tomar quando você tem que tomar, não. Você tem que receber quando você precisa. E aí vem o conhecimento. Você precisa, então vou receber. Ah, eu não preciso. Então você não recebe. Eu estou bem, né? Então, tranquilo. Existe uma outra variante, por exemplo, existem alguns tratamentos, como Kardec fazia, algumas casas espíritas fazem no atendimento fraterno, ou tem algumas orientações, a pessoa está passando por algum problema físico, mental, não é? Aí é indicado a pessoa receber tipo 4 ou 5 sessões de passe para que tenha um benefício continuado. Então, tem a regularidade também. Essa regularidade. Por isso que algumas casas espíritas fazem ficha no atendimento fraterno para saber o problema da pessoa, para saber qual é a solução e se de fato resolver o problema. Para saber se a pessoa seguiu como se fosse ao médico, na anamnese que ele investiga e que de fato se a pessoa seguiu ou não. Falamos muito do passe na casa espírita, ir até a casa espírita, você acabou de falar da ficha e tudo mais que algumas casas fazem, mas o passe pode também ser aplicado fora da casa espírita, né? Qual é a melhor indicação neste caso? Sim, a melhor indicação é de fato você receber o passe na casa espírita, não que você não possa recebê-lo ou praticá-lo fora da casa espírita, porque se nós vermos, Jesus impunha as mãos onde ele estava, não é? A questão é o seguinte... As pessoas, quando elas saem do comodismo da sua casa e têm o esforço de ir até o centro espírita, recebem o conhecimento através da palestra. Já está movimentando recursos, né? Você está demonstrando que você quer melhorar. É o bater, né? E abrir se vos há. Isso. Você está batendo já. Exatamente. Então é importante. Agora a pessoa fala, não, vem uma equipe aqui em casa. Se você não precisa, não vai equipe nenhuma na sua casa. A equipe, existem equipes que os centros espíritas mantêm para visitar os enfermos ou os impossibilitados de se locomover até a casa espírita. Por exemplo, de visitar hospitais, como também tem o trabalho da Casa Espírita, junto a isso, Sociedade Médico Espírita, mas caso contrário você tenha condição, você tem que se dirigir à Casa Espírita, porque vai ser bom para você. Lembrei de uma historinha de um amigo trabalhador, passista, que frequentava uma casa espírita e passava todos os dias na esquina. A casa ficava do lado de uma casa de esquina, né? E na casa de esquina, uma casa de portãozinho baixo ainda, aquele portãozinho de ferro, ficava o senhor ali na porta. Ele passava na calçada para ir para a casa espírita, o senhor falava, vai lá, reza por mim, pede por mim. Ah, tá bom. E ele ia lá, rezava e pedia, assim, ia um dia, outra semana, até que um dia ele parou, né? Falou, viu, mas você me pede todo dia que eu vou para pedir por você. Por que, que você não vai pedir por você mesmo, né? Sim. Não é aquela história, né? Ele fica ali esperando que o outro faça por ele. Quando, na verdade, talvez ele precisasse dar o primeiro passo na direção daquilo que ele precisa. Né? Ah, o Chico Xavier tem uma história no Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, que no começo, um cachorrinho negro, se não me engano, acho que era o Dom Negrito, toda vez que ele começava o trabalho e a psicografia, esse cachorro ficava embaixo da mesa, acompanhando das 7h30 da noite até 2, 3 horas da manhã, o cachorrinho ficava. Terminava o cachorrinho embora para casa da dona. Passaram-se anos, a dona veio e falou, é, Chico, meu cachorrinho vem todo dia aqui. Quem sabe algum dia ele me traz também, não? Pois é. Olha, o assunto é tão fascinante, está tão bom conversar sobre isso que a gente poderia ficar até meia-noite, eu tenho certeza. Mas nós vamos interromper aqui. E, só que eu vou me comprometer com uma coisa. Nós vamos continuar este assunto, Alex, com você. Quando você estiver de volta aqui na próxima ocasião. Né? Você lembra aí a data dia que você primeiro, volta? 1º de setembro. No dia 1º de setembro, então, Alex Bonafini está de volta. Para a gente continuar aqui, tem outras questões muito interessantes aqui que a gente tem que abordar. E a gente continua numa outra ocasião. Sim. Vamos agora para a poesia que separamos para hoje, chama Conquista de Paz, do Espírito Maria Dolores, extraída da obra com o mesmo nome, Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier. Creias, alma querida, seja a prova que atravessas a chaga maior da vida, marcando suplício atroz, enquanto expões o que dizes a corações na estrada tão tristes, tão infelizes, que a dor lhes consome a voz. Esse carrega desgosto, regado de pranto oculto, aquele em pleno tumulto, sente angústia e solidão. Outro tem tanta amargura que treme quando caminha de alma cansada e sozinha, caindo em perturbação. Esse transporta doenças, embora a expressão correta. Outro tem mágoa secreta, disfarçando o próprio eu. Aquele chora e tropeça na penúria em que se arrasa. Outro viu a morte em casa, revoltou-se e enlouqueceu. Alma irmã, tolera e aceita a aprovação recebida, abençoa a própria vida, seja essa vida qual for. O sofrimento, onde esteja, é a luz com que Deus nos guia nas lutas do dia a dia para a conquista do amor. Temos aqui alguns recados, aqui os eventos, olha. Seminário. Acontece um seminário amanhã, dia 19 de agosto de 2017, a partir das 14h30, com o tema A Transição Planetária e o Brasil. O expositor é o Álvaro Augusto Teixeira Vargas, né? Colaborador aqui do programa Visão Espírita também. Vai ser lá na União Espírita de Piracicaba, Rua Regente Feijó, 933, aqui no centro de Piracicaba. A entrada é franca. Álvaro Augusto Vargas falando sobre a transição planetária e o Brasil. a gente vai anunciar com uma certa antecipação, mas o Alex bem falou aqui sobre a AME, Associação Médico Espírita. E a Associação Médico Espírita de Piracicaba promove a 4ª Jornada Saúde e Espiritualidade, com vários médicos participantes aqui, doutor Alexandre Anéfalos, professor Romário de Araújo, doutor Alexandre Serafim, doutor Rodrigo R. Reis, doutor Ricardo S. Cavalcante e doutor Rodrigo Bassi, tratando de temas diversos aí, à luz da doutrina espírita, temas científicos, médicos, à luz da doutrina espírita. Vai ser no dia 30 de setembro, a partir das 7h30 da manhã, tem que acordar cedo, viu? Dia 30 de setembro, 7h30 da manhã, também na União Espírita de Piracicaba, né? No endereço que já falamos, Rua Regente Feijó, 933, no centro aqui. Só que como esse é um evento que tem limite de participantes, a casa lá, no máximo umas 250 pessoas, eu acredito que sejam bem acomodadas, 300 talvez. Então tem que fazer a inscrição com antecipação, lá no site amedepiracicaba.com.br, www.amedepiracicaba.com.br. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários da retransmissão durante a próxima semana. Segunda, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, terças, quintas e sábados, às 4 da manhã e às 20 horas, e domingo, às 4 da manhã, tem que acordar cedo também, e às 12 horas. Transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui pela Rádio Difusora AM 650 de Piracicaba, e todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã, pela Rádio Brasil AM 690 de Santa Bárbara do Oeste, o programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. Portanto, já são mais de 18 anos, levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes Alan Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso Jefferson Godoy, Luiz Pessoa Guimarães, Sérgio Aguiar e este que vos fala, Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência, pela generosidade e desejando a todos uma excelente semana, uma semana repleta de oportunidades, de lições, de coragem e que a vida seja leve. Eu passo aqui as últimas palavras para o nosso amigo Alex Bonafini e peço para encerrar depois com uma prece, Alex. Agradeço pela noite a todos, aos amigos, ao Wilson, ao Juliano, aos ouvintes, aos espíritos superiores que aqui estiveram conosco, neste momento de paz, de alegria, de muita felicidade. Vamos finalizar agradecendo a Deus, o Criador incriado, a Jesus, o Divino Rabi da Galileia, e aos bons espíritos que nos secundam, que nos auxiliam, que nos amparam e têm paciência conosco. Nós gostaríamos de agradecer, apenas agradecer, por tudo que nos concedem, pela possibilidade grandiosa de seguirmos adiante em nossas vidas e de aprendermos a grandeza de ser felizes realizando a felicidade alheia. Que seja feita, Pai, de forma profunda e infinita, a vossa excelsa vontade e não a nossa, que assim seja. Boa noite a todos. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.